A emissão que está prestes a escutar devia ter ido para o ar no dia 3 de junho de 2013, mas devido a problemas técnicos, só hoje, 1 de julho de 2013, é possível a sua exibição. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda a sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Elas são rapidinhas, mas já duram há 67 anos. No Canal 1 exibimos, dos novos parodiantes, as Rapidinhas na Brasa. Um momento para rir com descontração e com alegria, enquanto ouve o Canal 1. Rapidinhas na Brasa. Um programa a não perder, de segunda a sexta, das 19h30 às 19h50, aqui no Canal 1. Não perca também, às 9 da manhã de cada domingo, a edição compacto de Rapidinhas na Brasa. Na vida, há músicas que nos cativam, que para nós têm a razão de ser ou que fazem parte da nossa razão de ser. Há músicas que nos alegram saber que existem. Músicas que nos fazem sonhar, parar, refletir, sorrir. Há músicas que nos motivam. Falamos delas em Motivação, um espaço produzido por Ana Paula Pinheiro, que também tem a locução deste espaço radiofónico. Motivação, às segundas, às 8h30 da noite, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora os Nomes das Canções. Bem-vindos, segunda-feira, 3 de junho de 2013, segunda edição do programa. Para quem não ouviu a edição da semana passada, segue a explicação, muito breve, claro. Aqui vamos trazer no tempo do programa, sensivelmente 30 minutos, 4 músicas, que têm a particularidade de se referirem a pessoas com um nome próprio. E os dois primeiros exemplos de hoje vêm do mesmo cantor, Alex Mica. Nasceu a 25 de agosto de 1991, em Timișoara, na Roménia, tem um gosto particular pelas mulheres. Pelo menos, é isso que aparenta a sua música. Dos seus 4 singles, 3 são com nomes de mulheres. 2 deles, vamos ouvi-los hoje. O mais famoso chama-se Dalinda. O tema chegou quase a número 1 na Roménia. Depois de Dalinda, segue-se Dora Dora, o mais recente single do cantor romeno que, a exemplo do tema anterior, da Linda, alterna entre o espanhol e o inglês. Dora Dora só tem uma versão, mas da Linda fez um sucesso tal que, para além das naturais versões alternativas de dance, o tema mereceu ainda uma versão do género balada. Já agora convém dizer que Alex Mica é um cantor de dance music, daí serem naturais as versões alternativas dentro do género. Sem mais delongas, Alex Mica com Dalinda e depois com Dora Dora no Os Nomes das Canções. Dalinda, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Every night in my mind, I feel the perfume of his skin. quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Passamos agora para outros géneros musicais. A primeira parte foi dedicada a um artista. A segunda será centrada em duas canções com o mesmo nome. Ou será que a Tânia em questão é a mesma? Faz -se sentido, já que o vocalista dos Mundo Novo recorda os bons momentos passados com a Tânia, enquanto o Totó, marido da Tânia, bate à porta, a qual ela não abre. O tema Tânia dos Mundo Novo pertence ao álbum Apito ao Comboio, de 1993. Já o tema Totó, Abre a Porta Tânia, é bem mais recente, de 2008, mais precisamente, A Vida das Coisas é o nome do álbum e esta é a faixa número 2. Eu volto na próxima semana. Estamos à procura de canções com o nome Andrioleta, Isabina, Jerumildo e Dionísio. Neste mundo tão vasto, não nos surpreende se um dia apresentarmos temas dedicados a algum dono destes nomes. Oh, passamos os dois. Não posso esquecer o que nós fizemos. Naquela tarde sentados na areia. Das coisas lindas que nós fizemos. Foi numa linda tarde em que te conheci. Logo partimos os dois e fomos para a beira-mar. Bem juntinho nós os dois, assim nos fomos banhar. Naquela água tão quente, naquela água tão quente, sempre, sempre, sem parar. Nós passamos os oito. Tânia, Tânia, Tânia. Não posso esquecer o que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Naquela tarde sentados na areia. Tânia, Tânia, Tânia. Das coisas lindas que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Aquela tarde que nós passamos os oito. Esquecer o que nós fizemos. A mar andava calma, a areia estava tão quente. E eu sempre a dizer-te: quero amar-te para sempre. Mas quando nós conseguimos tudo aquilo que quisemos. Eu te amo, eu sou louco. Eu te amo, eu sou louco. Pelo amor que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Aquela tarde que nós passamos os dois. Tânia, Tânia, Tânia. Não posso esquecer o que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Naquela tarde sentados na areia. As coisas lindas que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Aquela tarde que nós passamos os dois. Tânia, Tânia, Tânia. Não posso esquecer o que nós fizemos. Conseguimos tudo aquilo que quisemos. Eu te amo, eu sou louco. Eu te amo, eu sou louco. Pelo amor que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Aquela tarde que nós passamos os dois. Tânia, Tânia, Tânia. Não posso esquecer o que nós fizemos. Sentado na areia. Tânia, Tânia, Tânia. Das coisas lindas que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Aquela tarde que nós passamos os dois. Tânia, Tânia, Tânia. Não posso esquecer o que nós fizemos. Tânia, Tânia, Tânia. Naquela tarde sentado na areia. As coisas lindas que nós fizemos. O dia foi cansativo, eu estou de volta já pra casa. Salário na mão, um sorriso nos lábios, baza, baza, baza. Ao meio do caminho lembrei-me que tinha esquecido as chaves. Não era de me preocupar porque a minha mulher não sai de casa. Abra a porta, Tânia. Ela não abria, era o que eu não entendia. Eu fui do outro lado da janela da cozinha. Abra a porta, Tânia. Abra a porta, Tânia. Sou eu. Isto não é normal, minha mulher não sai. Quero saber, oh, oh, oh, oh. Isto não é normal, minha mulher não sai. Oh, I, oh, I, oh, I.